310, você tem consulta de espera número 2, tripulagem. Pronto, 3858, linha decola pista 1-0, vento 1-80 graus, 0 sete mais. A linha decola 1-0, 3858. Five 591, Salvador approach, descend to 6,000 feet, to an age 1015. Tango Oscar, Tango Vitor, desça para 2000 pés, que é negar 1-0, 1-5. 2000 pés, 1-0, 1-5, Oscar, Tango Vitor. 1-0. Cinco decolada de 4-4, controle de Salvador. 1-1, 9, decimal 8, bom voo. 798, 7-3-2, 5-8. H1015, autorizado a chegada Bonf, vou aí na proa de Bonf. Zona 3, vou indo na proa de Bonf devido à aeronave saindo na mão. Então vai manter na proa de Bonf, poderia desconsiderar as restrições de velocidade da chegada? Zona 3, mantém o perfil de velocidade na chegada. Vai manter. Controle Salvador, 3858, passando 2700 metros, perfil Momo. Tá 3258, contato radar na decolagem, subo para o nível 370 na saída Momo. Reação 370 na Momo, tá 3258. O Salvador vai ficar o Tango Vitor visual com aeródromo, solicita cancelamento. Papa Tango Oscar, Tango Vitor, plano cancelado aos 2346, vou ir na proa da rotatória. Segurando a rotatória, Oscar Tango Vitor. 6310, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-70 graus, 05 nós. Abaixo. 612-3258. Controle T3258, proa 20 para FAT. Chutando 3258, manter o perfil da saída. Sim, precisa ser, está 38, vai. Autorizaria a Momo, está 38, vai. Mantém o perfil da saída, está 3858. Mantém. F6310, decola 247, controle Salvador 119, decima 8, bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Oxané 6310. Oxané 6310, contato radar na decolagem, suba para nível 350, saída PUCA. 350, na PUCA, alguma possibilidade para Aracaju? Aguarde de coordenação, Xené 6310. Quase. 09. Então, Xené 6310, decolou os 48, chama em controle em 119.8. Xené 6310. 895. 895, Alfa Tango Vitor. Chame na final da 17 com o trem baixo travado. Frente lá, essa tá no vídeo. É 313. 35591, confirme velocidade indicada. Capitão Vitor, acuse com o trem baixo travado, final pistão no 7. Vento 180 graus, 07 nós. 7, baixão travado, final no 7, ó, Capitão Vitor. Já está embaixo travado? Afirmativo, baixão travado, ó, Capitão Vitor. Livre pouso, pistão no 7, 180 graus, 07 nós. Capitão, ó, Capitão Vitor. 7, ó, Capitão Vitor. 2000 pés. É, no 1015, autorizado a final do CMS Actuary. Pistão 10, Xané 63, 13. Duna, 6313? Ah, Duna, 6313. Pro de Duna. Gol 1096, autorizado decolar. Pistão 10, 180 graus, 079. 591, desça via para 2000 pés, que é negar 10, 15. TAM 3858, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 125, a Tango, acho que é Tango Vitor, no solo 52, qual o local de estacionamento? Autorizado 180 graus, backtrack, tomada bata, reforço liberando. Decolou 5-3, chama o controle em 19.8. 19.8, 1096. Logo 1096, cruzando 1500 pés na subida da Mumbo. Gol 1096, contato está na decolagem, sou para nível 370, na saída mão. Nível 370 na mão, quando possível, solicitamos prova de notícia em coordenação com Recife, o código. Gente, 1096, aguarde coordenação. Ok, adeus. 6313, está estabilizado. Oxané 6313, sente, chame Torre no 895. 895, 6313, aberto. Boa noite, o Xanem 63, 13, passando do, passando o Wendy Serra. O Xanem 63, 13, autorizado pouso na 10, 170 graus, 059. Copiou o vento, autorizado peso na pista 10, o Xanem 63, 13. Mais travado, não? Gente, frequência livre. Mais travado, 6313. Baixar travado, senhor. 6313. Gente. Trip 591, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Trip 5591. Autorizado final do X-Ray, reporte estabilizado. Trip 5591. Gol 1096, está presente voo e frute. Frote, gol 096, muito obrigado. Correção, 1096, da presente, foi Momo. Momo, gol 096, obrigado. 57, libere a direita, solo 219, Oxane 6313. A direita, 219, Alvistar, Oxane 6313, então. Salvador, muito boa noite, Oxane 6313, ingressão na alfa. Solo, Salvador. Trip 5591, estabilizado localizador. Trip 5591, complete aproximação, chame Tojo no 895, por favor. 895, ingresso. Salvador, trip 5591. Trip 5591, cheque o trem, chame final normal, pista 10. Torbará, trip 5591. Chama o centro recife, frequência 126 decimal 0, correção 126 decimal 85, alterna 12545. 2685, alterna 12545, 1096, boa noite. Trip 5591, baixou e travou. Autorizado pulo 190, 170 graus, 059, trip 5591. Autorizado, trip 5591. Rio 9810, controle de Salvador, desça para nível 050, QNH 1015, autorizado a chegar da ponte. Mi 15, Rio 9810. Avião no solo 02, libere a direita, solo 121, décimo 9. Confirme. 3191. 8, desça para 2010, chegada rádio 015. Rio 9890, desça para 2010, ajuste no 05, autorizado e elenco. Descendo para Conferno? Confirmo, 2010, autorizado e elenco. Capitalizando Rio 98 de novo. Rio 98 no 0, torre 1 no 895. 895. Torre Rio 98-10, boa noite. 98-10, boa noite, avistado. Reporte checado, 170 graus com 5-9, 98-10. Feliz depois do Rio 98-10. No localizador visual azul 4298. Azul 4298, chega a torre 198, decimal 95. 2 Salvador, 198, decimal 95, azul 4298. Livre pouso no zero, vento 180 graus, 4 nós, 4298. Livre pouso pistão a zero, azul 4298. 0298, solo aos 16, 16, confirmando. Ao livrar à direita, chame solo e 1211, ao azul 4298. No meio, ali mantém cabeceira no 052 no meio. Remando pista já liberada, alinhar e decolar da 10, vento sul com 04 nós, 52 no meio. Santos 305, pode voar direto, Duna? Direto. Obrigado. Meia, decolou 019, controle em 1208. Uma boa noite. Positivo, controle 1198. Boa noite. 1198, correto. Controle Salvador, cordial boa noite. Trip 5613. Boa noite, 5216. Contato radar, subnível 190, direto Aracaju. Positivo, corrigindo o número, é tanto número que a gente se confunde. É o 5216, solicita final 170, Aracaju da presente. 170, aguarde confirmação, é preso. Positivo, tá voando Aracaju, muito obrigado. O controle Salvador, o trip 5216, desvio à direita, proa 070, 40 milhas, evita formações. Tente livre de desvios, autorizado, nível 70. Livre desvios, ascensão 70, após voo Aracaju. Utilizado visual 3305. 3305, chame a torre 118, decimal 95. 296, fecha. Salvador, 3305, boa noite, na final visual. Boa noite, 3305, avistado. Cheque o trem, pouso livre no 0, vento sul com 4 casos, 3305. CV pouso lá 10, 3305. Alto 235, prossiga. 1211-3305. 1211. Bom, se ajuste no 0 no 5. Rio 5972, desse mantenha 80, tráfego à sua frente, ainda não estabeleceu contato com este controle. Um 246, desça para 4.000 pés, chegada a ponte, ajuste no 0 no 5. 5972, desça para 5.000, ajuste no 0 no 5. Dois no meio, Salvador. Trip 52 no meio. centro solicita que o senhor intercepte a radial 220 de Aracaju e chame-o agora na frequência 1265. O 216 copiou? Centro solicita que o senhor intercepte a radial 220 de Aracaju e chame-o agora, frequência 12685. Oito, desça para 2000 pés, chegada Monfi, 10 no 5. Negativo.